Queria uma porta de emergência pra fugir do martírio, uma redoma de vidro anti-ódio e míssil. Me sinto no avião em pane indo pro penhasco. Contagem regressiva pra corpo mutilado no lugar do arco-íris. Um pelicano da civil caçando suspeito nos cano. No esgoto do rio não tem sucrilho, Kellogg's no café matinal. Só cortejo seguindo o carro no funeral. Só gol do time do peito traz o sorriso. Ou um real no farol pra eu limpar seu vidro. Respeito chama G11, mira telescópica, faixa de campeão. É inimigo na necrópsia, não me conforme. Tá tentando erradicar a fome. Rico pagando de primeiro mundo porque tem mais telefone. Do sabonete ao papel, nada vem do estado. Então por que será que o preso custa tão caro? Porque 800 mil pivete no crime, no trampo escravo. Fim do questionário, algum sigilo bancário. Fizeram as coab pra me tirar do centro. Não combino com os prédios, com os monumentos. Com a rede de hipermercado, cadeia, fast food. Não jogo golfe, não sou membro de clube. O plano era meu exílio no campo de extermínio. Separatismo pro boy viver tranquilo. Só que o efeito colateral foi incontrolável. E o sangue derrubou o muro de Berlim do empresário. Cansou, soltei um rádio de pilha sem pilha. Por isso quero 1 milhão pra eu libertar sua filha. Hoje morro em mansão, tenho uma relação diplomática lucrativa em todas as estações pra agência funerária. O filho joga em Roland Garros, tá na escola de ator. Mas só vê a paz no filme que alugou. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Com pincel e tela em vez da Glock, o moleque ia expor no Metropolitan de Nova York. Não deixa o artesão escritor pegar a faca pra rasgar cliente do Maquisu de Plaza. Ter faculdade pública é ser ex-presidiário. É só pros do Mackenzie que a multi dá estágio. Foda-se meu inglês, noção de informática. Pra Vogue, pra Ford, só boy merece vaga. Me traz a balança de precisão. Só traficando vou comer ravioli de fazão. Grava meu telefonema pro perito da Unicamp. Vou derreter com cocaína o filho da madame morte pra putos. Tentando na cara sua gargantilha, seu sorriso clareado a laser pelo dentista. Pra vaca estressada é semana no spa. 1015 por cabeça pros filhos acampar. O Brasil finge não ver a mãe implorando pro tráfico pra deixar seu filho ser soldado. Pra enfim comprar a goma de 2 quartos, comprar o que quiser na porra do mercado. Aqui o sonho é ser membro de quadrilha que vinga a morte dos seus metralhando carro de polícia. Que faz o general piscar o cu e fica quieto com o ladrão catando os rifles do quartel do exército. Vou pra renascer, fazer fortuna com a bíblia, pagar com o dízimo advogado pros processos na justiça. Jesus, você foi pra cruz em vão pra com seu nome comprarem Rolls Royce e mansão. Olho gordo de político se fura com HK. Pra que catar o que nem 10 vida dá pra gastar? Como na Copa eu não atirei e nenhuma cabeça. Não tive TV pra ver a volta olímpica do Penta. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá plá, já era. Se conforma com a paz, atrás da cerca elétrica. Se põe o pé pra fora, plá, plá,